médios, crianças, louvem o nome do Senhor, porque Ele é excelso, Ele é soberano. E nós estamos aqui nessa noite, irmãos, para louvar, depois para ouvir, para receber. É para isso que viemos nessa noite. Amém? Amém. Levante suas mãos ao céu e vamos orar. Pai, nós te damos o louvor e a glória. E chamamos o Senhor para este lugar. Temos a bênção de receber irmãos que estamos conhecendo pessoalmente hoje, mas, sobretudo, a bênção é estar contigo, Senhor. Glória a teu nome. Enche esse lugar aqui, Senhor, com a tua presença, de maneira que nós, nessa noite, todos, cresçamos na adoração, cresçamos no ouvir o Senhor, cresçamos, ó Deus, na entrega nossa, maior a ti, em nome de Jesus. Vem nesse lugar, Espírito Santo, vem nesse lugar. E todos aqui experimentem a tua bondade, experimentem o teu poder. Na hora da adoração, o Senhor libere poder, e pessoas sejam curadas, livres, pessoas recebam mais do teu Espírito. Estamos aqui nessa noite, Pai, porque queremos ser cada vez mais a semelhança de Jesus, o teu Filho. E é em nome de Jesus que nós oramos e entregamos esse culto para adorar ao Senhor. Amém, Pai, e amém, e amém. Aleluia, quantos estão felizes com a presença de Jesus nesse lugar? Amém? Eu também estou feliz demais. Se Ele não estivesse aqui, eu estava morrendo de vergonha. Ia sair correndo. Porque a única razão de tudo que nós estamos fazendo é que o nome dEle seja exaltado, seja engrandecido sobre esse lugar, sobre a cidade de Canoas, sobre a grande Porto Alegre, amém? Então, antes da gente começar a cantar, a pular, a dançar e todas as loucuras que nós vamos fazer para Jesus essa noite, eu queria que você entregasse para Ele a sua adoração, não conduzida por uma canção escrita no projetor, mas a sua adoração. Feche os seus olhos e declare ao Espírito Santo o quanto você o ama, o quanto Ele é livre para agir na sua vida essa noite. Quando um crente levanta as mãos, ele está mostrando a Deus que está rendido na sua presença. Se você pode fazer isso, se você deseja dizer isso para Deus, levante suas mãos, declare seu louvor ao Cordeiro Santo de Deus que venceu. Vem receber. Começa a abrir tua boca, começa a falar, começa a declarar que Ele é santo, que Ele é soberano. Começa a declarar o quanto Ele é maravilhoso na sua vida. Começa a declarar o seu amor por Ele, a sua confiança nele. Oh, socorre-nos nessa noite, envolve-nos com a tua presença. És o socorro bem presente na angústia, Deus. Tua glória enche esse lugar. Tua glória enche esse lugar. Tua glória enche esse lugar. Doce Espírito de Deus. Tua glória enche esse lugar, tua glória enche nossas vidas. Oh, declara quem Ele é, Cordeiro. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus amado. Minha alma, Cordeiro Santo, essa é toda a canção, declara. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro, amado Salvador, amado Salvador. Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma, amado da minha alma, amado meu, amado meu, ouve tua igreja, Deus. Cordeiro amado Salvador. Deus amado Salvador, amado Salvador, Jesus, meu amado Salvador, se esse aplauso é para Ele, meu irmão, pode ser o seu maior aplauso. Com o maior som da sua voz, dê um forte glória a Deus. Aleluia. Dê um brado de adoração ao Cordeiro. Quantos têm uma razão para celebrar a salvação essa noite? Amém. Então, sem mais delongas, vamos celebrar o Cordeiro de Deus. Cruz, o teu, meu pecado apagou. Hoje tudo novo e hoje tudo novo se fez. Novo se fez. Santidade, declara. Santidade é a minha adoração. Mais uma vez a tua cruz, Senhor, a tua. Teu fardo, o teu, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez, Santidade é a minha adoração. Mais forte declara: santidade, é a minha. Na voz da igreja, santidade. Sante é o quê? Adoração. Celebrar. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Amado Salvador, declara o que Ele fez por você. A tua, teu fardo, o teu, meu pecado, meu. Hoje tudo novo e hoje novo se fez. Santidade, é a minha adoração. Mais forte na tua voz. Santidade, é a minha adoração. Pra toda Porto Alegre ouvir santidade. Santidade é o quê? Adoração ao Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado na minha. Cordeiro, voz é mais importante, amado. Ah. Nesse lugar tão realmente felizes com a presença dele. Eu queria agradecer os aplausos, irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado. Não é obrigado, já dá, agradece o aplauso. Porque se esses aplausos foram para nós, irmão, foram muito mais do que a gente merecia. Agora, se é para Jesus, tem que ter muito mais barulho. Recebe, Cordeiro de Deus. Os que são salvos te saudam, vem receber louvor. Aleluia, aleluia. Digno, digno, digno, digno de louvor. Único digno de toda honra, de toda glória. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro eu queria agradecer, irmãos, o privilégio de vocês terem aberto as portas para nós, para podermos estarmos aqui adorando com vocês. Eu sei que alguém deve estar pensando assim: não foi culpa minha, eu nem sabia. Mas eu agradeço na pessoa dos pastores, amém? E nós somos o Ministério de Louvor de uma igreja local. Nós não somos uma banda que sai por aí tocando, se aventurando. Há 14 anos atrás, o nosso pastor evangelizou um grupo de músicos e me deu uma tarefa, falou assim: ó, o teu trabalho é gerar sustento e discipulado bastante. Obrigado, pastor. É gerar sustento e discipulado bastante, para que esses meninos não precisem mais tocar no mundo, porque na minha igreja, ou o cara recebe de Deus ou do diabo. Músico, passar a noite fazendo baile, tocando canções inspiradas por Satanás, depois vim tocar na igreja, não funciona. Foi isso que meu pastor me disse. Segundo, você vai precisar gerar discipulado para eles. Te dou um ano e meio para você preparar esses rapazes para eles poderem tocar na igreja. No começo era o Adriano, o Fabiano e eu, éramos a banda de adolescentes. E nosso pastor nos trouxe esse grupo de músicos. Bom, o Fabiano tinha 12 anos, né, Fabiano? Naquela época. Agora ele tem 13. Eu tinha 16. Agora tenho 17 aqui e uns 15 aqui já, irmão. E nós começamos a amar aqueles músicos. E tempo após tempo, muitos nós conseguimos firmar em Jesus, muitos se desviavam, muitos eram enviados. Hoje temos o pastor Samuel Barbosa, não sei se alguém já ouviu falar do Samuel Barbosa, que era cantor da banda. Hoje ele é pastor de ministério em São Paulo. E Deus foi trabalhando nas nossas vidas. Até que 5 anos atrás nos trouxe o Jadão e o TJ para estar conosco. E quando eles chegaram, Deus falou: esse tempo acabou na vida de vocês. Agora eu quero que vocês vão para a igreja. Deus começou a nos levar para igrejas, irmão. Igrejas, igrejas, igrejas. Cada tempo que vai passando, nós vamos entendendo de Deus que Ele está buscando uma geração que ame a noiva. É muito fácil você viajar com pouco conteúdo teológico ou conteúdo qualquer, você viajar para uma igreja e sair chutando a igreja, irmão. Ó, porque isso está errado, aquilo está errado, o pastor é errado aqui, isso está errado aqui, isso está errado lá. Tem muita gente para apontar os defeitos da igreja e dos pastores, irmão. Amém? Só aqui que o pastor é perfeito, né? Pastor aqui não tem defeitos, né, irmão? Amém. Olha, cuidado com esses que dizem amém, vocês são os primeiros que depois... Não, esse tesouro é dado em vasos de barro. Coríntios nos diz que esse tesouro é dado em vasos de barro, irmão, que quebram, que precisam ser pintados de vez em quando, que precisam ser limpos por dentro de tempo em tempo, vasos de barro, para que a excelência de tudo que acontece nesse lugar não seja dada aos homens que trabalharam, mas ao Deus, que é o único digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. E esse fim de semana nós viemos ministrar na igreja do pastor Marcos, do pastor Wagner, é Brasil para Cristo, aqui em Novo Hamburgo. E estava todo mundo empolgado, né? Fizemos Estrela e fizemos Novo Hamburgo, que era a agenda que nos trouxe. Um congresso de células, de visão de células, tremendo o que Deus falou, as coisas que nós aprendemos naquele lugar. E nos preparamos para domingo de manhã vir embora. Fizemos uma igreja à tarde e segunda-feira de manhã vamos embora. Todo mundo, vamos ver as crianças de novo. Todo mundo tem filhos, né? O Adriano tem 2. O Jadão tem uma menina linda. O Fabiano tem uma menina que a gente não conhece ainda, porque ela vai nascer daqui 2, 3 meses. 3 meses, né? 4 meses. Eu tenho um guri, Pedrinho, de 2 anos e meio. Minha filha Lara Raquel tem 1 ano. E todo mundo estava ansioso para voltar para casa. E o Ribamar está ali, ó, irmão. Ele é uma benção, né? Na verdade, nós estamos orando para que, antes de Deus dar filhos para eles, tem alguns detalhes que precisa antes de ter filho, uma esposa, por exemplo, né? Então, nós estamos viajando e orando que Deus vai abençoar o menino. É por isso que ele está trancado ali, tá? A gente já tranca o guri, mas não tem problema. Meus discípulos são uma benção. Mas o mais gostoso de tudo isso, irmão, aí nós estávamos saindo de preparando para vir embora, fomos almoçar e encontramos o pastor Paulo Figueiró. E ele falou assim: Cris, você não quer tocar na minha igreja segunda noite? Eu falei: ah, pastor, nós temos um compromisso e não sei se vai dar. Liguei para casa, o meu pastor falou: ó, tá liberado. Nossa, esses cabinhos dão problema de vez em quando, irmão. Se preocupa. Ah, tá ali. Ah, sim. É normal, irmão. Você não sabe o que aconteceu, aponta pro filho do pastor, tá? Eu sou filho de pastor, eu sei como é que é. A gente tem as costas bem largas, já somos forjados, que um dia vamos carregar a igreja nas costas. Não, né? Então, né, Espírito Santo, quer dizer, filho do pastor. Aí o pastor Figueiró nos convidou para ficar à noite. Ficamos, foi uma benção, eu não sei como. Ele não tinha culto na segunda-feira. Ele começou a avisar de manhã, segunda noite tinham mais de 800 pessoas na igreja. Até cheguei assim, achei que íamos ministrar para umas 100 pessoas. Ele falou: ah, eu fecho a semana inteira se você quiser ficar. Eu falei: não posso, pastor. Pela manhã me ligou o meu pessoal da agenda e falou: cara, não adianta você voltar que cancelou a agenda da semana inteira. Fica aí. E novamente ontem a gente vinha embora. Liguei para o John para dizer: John, nós estamos indo embora, estamos cansados. E o John falou: Cris, já fechamos mais uma igreja para você ministrar. Vocês vão ministrar. Falei: e aí, gurizada, vamos? Todo mundo: cara, nós estamos fora de casa. Nós queremos ir para a igreja, irmão. Ficar, né, fora de casa, dormindo no hotel. E quando a gente sai de casa, a minha oração, eu creio que os meninos pensam assim, quando eu vejo o Pedrinho dormindo, dá aquela tristeza. Ele fica olhando na janela e fala: pai, o carinho da banda chegou. O carro da banda chegou. O Jadão veio te buscar, né? Aí você fica assim, deixando eles. Eu saio de casa e falo: pai, me leva apenas em lugares onde o teu espírito vai ser livre para trabalhar. Porque dinheiro nenhum do mundo, irmão, vale a pena sair de casa assim. Mas poder mover em Deus junto com a igreja, irmão, vale demais. Vale demais. Então eu queria que você alegrasse o seu coração essa noite, porque nós vamos festejar o fato de que nós íamos para o inferno e não vamos mais! Aleluia! Eu queria fazer um pequeno ato profético com você, igreja. O que é um ato profético? É uma atitude que você tem aqui. Já comecei a pregação já, pastor. Deu o microfone para o pastor e quer que cante, né? Ato profético é uma atitude que você tem aqui na terra, que representa algo que Deus está falando no céu, amém? E eu sinto Deus falando duas coisas esses dias, não é só nessa igreja, pastor. Tenho sentido em toda Porto Alegre, tenho sentido em Novo Hamburgo, em Canoas, em Gravataí, em Estrela, todos os lugares que temos ido, em Viamão, Deus falando uma coisa. Duas palavras: liberdade e unidade. Liberdade no espírito e unidade sobre a igreja. Não unidade apenas de, ah, vamos juntar as igrejas, mas unidade com o irmão que está do seu lado. Unidade como corpo. Meu irmão, você vê um exército marchando, escutar aquele som, pá, pá, pá, pá, pá, pá, dos pés batendo no chão, deixa qualquer inimigo apavorado. Agora vai escutar um burburinho de pessoas, sem coordenação nenhuma, ninguém se assusta. E Deus vai levantar essa igreja nessa cidade como um exército coeso que faz o inferno tremer. Aleluia, igreja. Você concorda com isso? Diga unidade. Diga liberdade no espírito. Aleluia. O ato profético é simples. Primeiro vamos interromper os corredores, irmão. Sai da estrutura. Interrompe o corredor. Entra no corredor. Fica para trás aqui, né, Márcio? Entra no corredor, irmão. Isso, bem? Todo mundo interrompeu os corredores. Se quer tomar distância, segura a mão da pessoa que está do seu lado, só para tomar distância. Pessoal que já foi do exército, né? Aprender a tomar distância, aprendeu, né? Amém? Pode soltar a mão do seu irmão. É bem simples. Se você sentir que o mezanino começou a tremer, você pode dar uma segurada, tá, irmão? Mas acho que é bem fortinho, né, pastor? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou contar até três. E o ato profético vai ser o seguinte: toda a igreja vai dar um passo para a sua direita, em unidade e em liberdade, amém? Vai lá, um, dois, três e... É. Unidade é algo que exige perseverança, amém? Diz para o seu irmão, eu não vou desistir de ser um com você. Vamos tentar de novo. Vamos para o outro lado que vai ser melhor agora. Olha, meu vozinho de 84 anos na igreja vai. Então não tem desculpa aí não, irmão. Você está de pé. Para o outro lado, um, dois, três e... A unidade começa a aparecer, né? Irmão, eu vou falar para você não se assustar. Direita, tá? A mão contrária do relógio. Dois, três e... Dois, três e... Dois, três e... Agora a igreja se move como um bloco. Aleluia. Eu não vou apontar, tá? Mas tem alguns irmãos aí com um sentimento meio assim, mas sabe que o cara tá mandando lá, animador de plateia, agora não vou ficar me mexendo de um lado pro outro. Aí eu falo um, dois, três, falo, um, dois, três, um, dois, três, cabeçada do irmão. É porque na igreja funciona assim, irmão. A opinião de todos é importante, mas quando o Espírito move a igreja, se você não se mover com ela, você vai ser pedra de tropeço nesse lugar. Então algumas coisas nós não fazemos porque um homem manda, um pastor, um líder. Algumas coisas nós fazemos porque a igreja está se movendo. E para andar em unidade nós nos movemos com a igreja. Amém, igreja? Vamos tentar de novo? Para lá, dois, três e... Dois, três e... Aleluia, dois, três e... Diga, eu sou livre! Vai aonde, irmão? Dois, três e... Dois, três e... Arrumou rapidinho. Diga, somos um! Somos um! Aleluia! Quase foi... Dois, três e... Dois, três e... Dois, três e... Dois, três e... E olha a igreja! Aleluia! Direita, esquerda e unidade. Vamos lá! O mais legal é toda a igreja fazer em unidade. Diz a igreja... Eu sou um. Diga, eu sou um. Diga, eu sou livre. Diga, meu corpo é livre. Diga, Canoas é livre. Diga, a igreja é uma só. Oh, oh. Dê um brado de celebração, igreja. Aleluia. Vamos cantar em unidade ao Senhor. Sempre, sempre eu vou cantar. Pra sempre, sempre eu vou dançar. Ao meu Senhor, ao meu Senhor, ao meu Senhor, ao meu Senhor. Aleluia, bate o pé no chão, igreja. Nada vai me segurar. Mais forte, vai. Nada vai me segurar. Diz, nada tira a minha alegria. Quero ver. Nada tira a minha alegria. Aleluia. Vamos lá em cima. Aleluia. E é só a igreja. Mais forte pode vir. Aleluia. E é só a igreja. Tá bonito, diz forte. Aleluia. É a voz de cada um. Aleluia. E a forte igreja. Uou, então dança. Dança. Dança ao Senhor, convida o seu irmão. Diga, dança ao Senhor. Dança. Dança. Dança ao Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor. Oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, faça o melhor. Oh, faça o melhor pra Deus. Cante, cante, cante. Cante ao Senhor pra sempre. Cante, cante, cante ao Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor. Oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, faça o melhor. Oh, faça o melhor. Aplauda o Senhor. Aplauda, aplauda. Aplauda o Senhor pra sempre. Aplauda. Aplauda o Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor. Oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, faça o melhor. Quero ver, irmão, sobre as muralhas. Pule, pule. Pule ao Senhor. Pule, pule ao Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor. Oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, faça o melhor. Oh, faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor. Oh, faça o melhor. Diga, eu faço o meu melhor. Faça o melhor, faça o melhor. Aleluia. Dá um abraço no seu irmão. Diga, que bom que Jesus te trouxe até aqui também. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, desapareceu. Aleluia. Irmãos, nós temos uma pequena paradinha. Já vai continuar. Sábado nós temos o culto especial dos jovens, com todo o pessoal. Aê! Com todo o pessoal que participou trabalhando na casa do julgamento e os que se converteram. Amém? Foram mais de 250 pessoas que aceitaram Jesus na semana da casa do julgamento. Amém? E após o culto, nós teremos uma grande confraternização, né? Então, estamos providenciando salgadinho, bebida, tudo isso. A melhor ainda? Amém! Tá, e o outro recado? Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, segunda, só faça um sinalzinho aí rapidinho. São bem-vindos. Vamos aplaudir os visitantes também, né? Olha aí, ó. Isso aí, pode passar. É isso aí, Celso. Mais um recado? Então, sábado, e não esqueça disso. E esse momento nós vamos continuar a adoração. Eles trouxeram algum material de divulgação do ministério para abençoar nossas vidas. Então é CD, DVD, camiseta e moletom. Camiseta e moletom, né? Quer falar alguma coisinha? Claro. Aproveitar que está no intervalo, né? O culto nunca acaba, meu irmão. Diga para o seu irmão, a gente vai para casa, mas o culto não acaba. Então esse não é intervalo, nós estamos juntos aqui, amém? A gente fez uma coisa especial, que é também especialmente para os irmãos que são oprimidos pelo pecado da pirataria. Então a gente fez um CD com 74 músicas, num só CD, pelo preço de um CD normal, para que todos possam ter todos os primeiros CDs da banda, amém? E a gente trouxe, tem alguns ainda para abençoar vocês. Olha lá, lá atrás com a Adelaide, né, Adel, no cantinho. Amém, obrigado, pastor, por isso. Obrigado. Amém. E nesse momento agora, nós também queremos trazer nosso dízimo, nossa oferta ao Senhor. Isso também é adoração. E eu te convido, nós chegamos aqui ao altar. Lá em cima temos duas caixinhas de oferta, uma aqui à minha esquerda, outra à minha direita. E nós queremos adorar o Senhor, além do louvor vocal, com aquilo que Deus também nos tem abençoado e dado. Amém, irmãos? Então vamos. E a partir daí continuamos. Tudo é adoração nessa noite. Aleluia. Você pode adorar o Senhor com as suas ofertas. Mas vamos adorar o Senhor com aquilo que Ele está vindo buscar, que são as nossas vidas, amém? Diz: eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser. Quero ser o teu lar. Eu quero ser. Eu quero ser o lugar onde o Senhor, onde o Senhor gosta de estar. Teu desejo, noiva, diz: eu quero ser, eu quero ser o lugar onde o Senhor, onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser. Quero ser. Forte, noiva, encontra em mim, ó Deus. Encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Diz o que você quer. Quero atrair tua presença por tua misericórdia. Rei de Israel, me enche, rei. Enche o templo com tua glória. Encontra em mim, ó Deus. Encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Diz o que você quer. Por tua misericórdia, por tua misericórdia, rei de Israel, me enche, rei. Yeshua, diz igreja, eu quero ser o lugar. onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Jesus, eu quero ser. Eu quero ser. Do seu coração, encontra em mim, ó Deus. Encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Diz o que você quer. Por tua misericórdia, Deus, por tua misericórdia, experimente, Deus. Encontra em mim, ó Deus. Encontra em mim, ó Deus. Noiva, o que você quer? Eu quero atrair. Por tua misericórdia. Me enche, Deus. Enche o templo. E restaura, Pai. Restaura a casa caída de Davi. Que os povos saibam que há um Deus no Rio Grande do Sul. Yeshua diz, igreja, eu sei o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser. Esse é teu desejo, igreja, diz forte. Eu quero ser, eu quero. Eu quero ser. Quero ser teu. Jesus, eu quero ser. Seu coração, eu quero ser, quero ser o teu altar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir. Jesus, me leva. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Diz onde você quer estar. Aos teus pés. Entre você e ele. Diga isso pro Senhor. Meu Jesus. Meu Jesus. Quando eu escutar cura meu coração, Pai. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso, Deus, posso me completar. Eu posso me completar. Posso ouvir tua voz? Me leva, Deus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, amado meu. Me leva. Me leva onde eu posso ouvir esse lugar de humilhação, de quebrantamento. É aos teus pés, Jesus, me leva. Posso ouvir tua voz? Me leva, Deus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Jesus, me leva. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Diz onde você quer estar, aos teus pés. Diga, me leva, Deus. Me leva onde eu posso. Você falando é mais importante agora, querido. Diz, me leva onde eu posso ouvir. Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Lugar de humilhação, de quebrantamento, é aos teus pés. Jesus, me leva onde eu posso. Estou só, posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho, é bom estar contigo. Sente a presença do Pai ao seu redor. Posso sentir tua presença ao meu redor, amado meu. Diz, estou só, igreja. Estou só. Posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu. Quero em teus braços descansar. Sou teu filho, é bom estar contigo. Como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Quantos podem sentir a presença do Pai ao seu redor? Declara sua confiança. Diz, eu vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu Nada te distrair de Deus. Esse é o momento que separe esse momento entre você e Ele. Aleluia. Atrai nosso coração, Jesus. Tu és minha vida, Jesus. És meu a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Senti, senti, não há valor em Deus, a tua presença é meu maior valor. O Jesus me atrai o meu coração, atrai nos dedos, atrai o meu coração. Obrigado, Jesus. És tudo que eu quero. Atrai, meu amado meu. Atrai o meu coração. Oh, Jesus. Atrai o meu coração. Posso te tocar, Pai. Posso te tocar. thank you. Ofertas desse mundo atrás, eu posso te tocar. Aí como você está, diga pra ele, eu posso te tocar. Diz pra ele, eu posso te tocar, Jesus, posso te tocar. Yeah. Eu posso te tocar. Eu posso te tocar. Declaro, eu quero te tocar, Espírito. Eu quero te tocar. Eu quero te tocar. De que eu quero, Espírito Santo, eu quero. Eu quero te tocar. Nenhuma dor, nenhum pecado, nenhuma doença. Eu quero te. Nem a morte tem poder para te impedir de tocar em Deus nesse momento, meu querido. Eu quero te. A igreja atraiu a presença dele. Se você precisa tocar em Deus essa noite, estenda sua mão para ele. Como filho, estende para o pai. Diga, pai, eu quero te tocar. Oh, eu quero te tocar. Deixa ele responder, querido. Oh, eu quero. Se você precisa de um toque dele, peça mais, diga, vem me tocar. Ora, vem me tocar. Oh, que eu quero ser tocado por ti, Espírito Santo. Palavra de Deus fala de algo que Deus está buscando. Algo que quando é apresentado para Ele, Ele é atraído, Ele vem para buscar. A palavra não fala de música. A palavra não fala de dança, de música, de aplauso. A palavra não fala de adoração. A palavra não diz que Ele está buscando adoração. Mas a palavra fala de uma coisa que Deus está buscando. E Ele se repete na Bíblia falando: estou buscando adoradores. Homens cujo coração é totalmente dele. Isso a Bíblia fala que ele está buscando. Que seus olhos estão sobre a terra, buscando homens cujo coração é totalmente dele. Talvez muito pensem: ah, mas estamos adorando com minhas emoções. Ou com... sim, está. Você está adorando com as suas emoções, sim. Porque adoradores em espírito e em verdade o adoram com a mente, com o coração, com a alma, com o entendimento e com todas as suas forças. Ele pede para ser amado em todas as etapas do ser humano. Adore, adore com suas emoções, adore com suas palavras, adore com suas forças, adore com sua decisão, com a sede do seu entendimento. É preciso criar um ambiente para que a minha alma adore também. Eu vou gerar um ambiente, mas todo o meu ser louva o meu Senhor. Que operas o querer e o realizar, opera em nós o teu mover, doce Espírito, doce Espírito. Seu jeito, com as suas palavras, dá para ele nesse momento, igreja, aquilo que ele veio buscar. Não é algo que nós fazemos, é algo que nós somos, que ele está atrás. Então vem. Amo teu espírito. Então vem, como prometeste, derrama. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Reencontra adoradores, Pai, nesse lugar. Entre você e Ele, diga para Ele: eu quero ser, Pai, do seu jeito, meu irmão. Não precisa ser igual a ninguém. Tem gente que espera rir, gente que espera chorar, gente que espera cair, gente que espera levantar. Deus não está preso a essas manias que nós temos. Ele pode fazer do jeito que Ele quer, com isso, sem isso. Mas o que Ele está buscando é um homem e uma mulher cujo coração é totalmente dEle. Eu gosto de te adorar, Pai, do meu jeito. Mas me interessa agora o jeito que o Senhor quer ser adorado. Quero te adorar do seu jeito, Espírito Santo. Adore, se deixe encharcar dele. Encharca nos Espíritos Santos. Não é algo que eu dou para os homens. Que eu dou só pra ti. Eu nasci pra te adorar, Senhor. Isso é quem eu sou. Quem eu sou? Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, vem como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Vem, então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeu. O Senhor prometeu que sobre toda a carne derramaria. Viemos nessa noite só pra te adorar, doce Espírito, doce Espírito. Essa é toda a letra da canção. Em unidade, igreja. Adore o doce Espírito de Deus. Doce Espírito. Doce Espírito. Doce Espírito de Deus. Tão doce é. Tão doce. Estende sua intercessão também. Declara bem sobre mim. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito. Derrama primeiro sobre você. Põe a mão no seu coração e diz: então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito. Derrama. Coloque a mão sobre o ombro do seu irmão. Declare: então vem, como pronto. Primeiro sobre ti, agora sobre a igreja. Diga: derrama, derrama o teu clamor da noite. Então derrama, derrama o teu. Agora em unidade, estende a mão sobre as outras igrejas da cidade. Declara então, vem com. Estamos te lembrando, Deus. Derrama, como o Senhor pediu na Bíblia, para te lembrarmos das suas promessas. O Senhor prometeu que derramaria. Então vem sobre as igrejas, sobre o conselho de pastores, sobre os pastores. Derrama. Agora estende as mãos sobre cada casa, cada rua da cidade. Declara. Então vem como prometeste. Derrama o teu sobre Canoas. Derrama o teu sobre a grande Porto Alegre, Deus. Então vem como prometeste. Derrama o teu Santo Espírito. Santo, declara Santo. Santo Espírito. Santo Espírito. Santo Espírito de Deus. Santo. Santo Espírito. Deus está derramando um grande avivamento sobre o Rio Grande do Sul. Deus está derramando um grande avivamento que vai passar das manifestações. Um avivamento além das manifestações, que tocam as nossas emoções, que tocam a nossa mente. Um avivamento de poder para ganhar as almas que estão cegas. Um avivamento de glória para romper as cadeias do entendimento do homem. Além das manifestações que todo mundo fica tentando explicar, glória, glória pura e simples, glória de Deus. Igrejas adorando, pessoas que nem sabem o que está acontecendo, parando os carros na rua, se ajoelhando do lado dos carros, chorando, se arrependendo dos seus pecados, entregando suas vidas para Jesus. Crentes entrando no hospital para visitar a família, passando pelos corredores e as pessoas sendo curadas dentro dos quartos. Pecadores confessando os seus pecados, publicamente clamando perdão. Jovens clamando santidade. Crianças de colo manifestando adoração. Pura e simples presença do Espírito Santo. Incorruptível, inabalável, imarcessível. Oh. Mas isso já aconteceu muitas vezes. E passou. Aconteceu na Inglaterra, aconteceu por toda a Europa. Aconteceu na Argentina. Aconteceu nos Estados Unidos. Agora Deus está trazendo uma geração nova. Um novo entendimento. Ele derrama o avivamento como derrama água. E a água tem caído e se espalhado. Vai, toca todo mundo. E o Espírito Santo por si só aviva. Mas o Espírito Santo, ele já é chamado de companheiro, consolador, amigo fiel. Ora, pois, quem é companheiro de alguém. Quem é consolador, consola alguém. Quem é amigo fiel de alguém. O Espírito Santo não quer fazer sozinho. por isso, espalha e sobe como vapor de novo aos céus. E fica esperando que alguém novamente aqueça o sol para o avivamento. Cair de novo. Esse é o tempo, chegou a hora. Canoas, a tua sede é crescente. Levou muitos anos para chegar até aqui a tua sede, mas agora é hora de viver 100 anos em um dia, 1000 anos em uma semana, 1000 almas em uma palavra. Por isso Deus vai levantar nesse lugar dois braços, duas margens. Para que o avivamento seja derramado nos braços da noiva. E a noiva, como amiga, companheira, porque Deus não gosta de fazer as coisas sozinha, ela vai aprender a direcionar o avivamento para a necessidade da cidade, para a necessidade das famílias, como margens que conduzem um rio. A primeira margem se chama oração. Levante sua mão direita. Diga oração, intercessão. A segunda margem se chama adoração. Diga adoração, adoração. Adoração. Assim, ó. Doce Espírito Doce Espírito Doce Espírito. Adoração revela os corações adoradores da igreja. Adoração é uma armadilha para adoradores. Espírito Doce. Porque quem não é adorador não consegue, não vai, não vem. Então ele encontra os adoradores aqui. Doce. Adoração sincera, pura, só para Ele, com palavras ou sem, doce, mas de todo o coração, de toda a sua mente, todo o seu entendimento, todas as suas forças. Doce Espírito, isso é adoração. Aí, a intercessão. Então vem. Como prometeste, derrama o teu. Derrama. Adoradores intercedendo. Então vem. Como prometeste, derrama o teu. Não pare, igreja, não pare. Pai, nós oramos agora pelo governo dessa cidade. Então, estende as suas mãos sobre os palácios, como pro. Estende sua mão sobre os políticos, derrama. Sobre a polícia, sobre os bombeiros, derrama. Direciona agora o avivamento para aquele lugar, declara. Então, vem, como pro. Sobre os nossos governantes, Pai, derrama. Sobre os cargos, sobre a prefeitura, Pai. Sobre os escritórios, invade com teu espírito, declara a igreja. Então vem, como promete, derrama, derrama o teu espírito, derrama, derrama o teu sobre a nossa cidade, Pai. Estendemos agora para o estado do Rio Grande do Sul. Não aceitamos ser governados por homens que não te temem, Deus. Então clamamos agora. Nesses dias de eleição, direciona a igreja, clama. Então vem, como promete, derrama, Senhor. O Senhor disse que derramaria sobre toda a carne. Esses homens são carne, nós clamamos, vem. Então vem, vem como prometeste. Derrama o teu com santidade sobre o governo do nosso país, ó Deus, declara bem, Senhor. Então vem, como cumpre os teus propósitos, Senhor. Derrama sobre a carne, Pai, sobre a câmara dos deputados, Pai. Então vem, então vem. Direcionamos, Senhor, a tua presença para esse lugar. Vem como teu Espírito. Ora, vem, derrama, derrama. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Santo Espírito. Declara santo, santo, santo. Nesse lugar tem necessidades na sua vida. O que você vai fazer é lembrar da sua necessidade agora, para você entender como funciona as margens da oração e da adoração. Estende as mãos sobre a sua necessidade. Pode ser, se você não aguenta mais ficar com a mão alta, pode baixar a mão, mas estende as mãos sobre a tua necessidade. Diga: Espírito Santo, o Senhor prometeu que derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Eu oro ao Senhor sobre essa minha necessidade. Fala qual é a necessidade. Fala, irmão. Fala da necessidade para Ele. Fala para Ele qual a sua necessidade. Agora clama. Então vem, como prometeste, derrama o teu. Me dá mais compaixão pelas vidas.